Olá, meus amigos, bem-vindos ao primeiro episódio do Newcast. O Newcast será um minicast semanal que abordará os temas postados no blog New World. E sem mais delongas, vamos começar o primeiro Newcast. Vamos começar falando de trailers. Dois trailers foram anunciados essa semana para divulgar seus filmes. O primeiro deles foi o do filme Em Chamas, que é a continuação do longa Jogos Vorazes. O trailer mostra como Katniss e Peeta estão lidando com a fama depois de ganharem os Jogos Vorazes, e como a capital está reagindo a esta fama. Levando em conta só a literatura, eu gostei mais do livro Em Chamas do que do livro Jogos Vorazes, que é o primeiro da série. O trailer não me animou muito em relação ao filme, mas como um bom viciado em cinema, eu vou assistir de qualquer jeito. O próximo trailer que eu vou falar é Thor, O Mundo Sombrio, ou como alguns vão chamar, Thor 2. Após sua aventura em Os Vingadores, o príncipe asgardiano luta através dos cosmos para restaurar a ordem, mas uma antiga raça liderada pelo vingativo Malek retorna para mergulhar o universo de volta à escuridão. Diante de um inimigo que até mesmo Odin e Asgard não podem suportar, Thor deve embarcar em sua jornada mais perigosa e pessoal. Com isso, vimos que Thor terá muito trabalho em seu próximo filme. Tomara que ele sobreviva para participar da continuação de Os Vingadores. Agora chega de filmes por enquanto. Vamos falar do 4 de julho. Não é o feriado americano, e sim o livro de James Patterson. Esse foi o primeiro livro de James Patterson que eu li, e posso falar sem sombra de dúvidas que não me arrependi nem um pouco. Esse é um dos poucos escritores que vão direto ao ponto, sem recorrer aos clichês. Não é à toa que ele é o maior escritor de suspense da atualidade, com mais de 230 milhões de cópias vendidas. O livro faz parte da série Clube das Mulheres contra o Crime, e conta a história da tenente Lindsay Boxer, que é chefe do Departamento de Homicídios da Polícia de São Francisco, e conta como ela tenta resolver uma série de assassinatos enquanto é processada na justiça por ter matado uma jovem e deixado seu irmão paraplégico. E finalmente saiu o trailer de Percy Jackson e o Mar de Monstros, continuação de O Ladrão de Raios. O aniversário de 17 anos de Percy Jackson foi surpreendentemente calmo, sem ataques de monstros ou algo do tipo. Entretanto, uma inocente partida faz com que Percy e seus amigos se vejam desafiados a um jogo de vida ou morte contra um grupo de gigantes canibais. A chegada de Annabeth traz ainda outra má notícia. A proteção mágica do acampamento meio-sangue foi envenenada por uma arma misteriosa e, ao menos que seja curada, todos os semideuses serão mortos. Não demora muito para que Percy e seus amigos tenham que enfrentar o mar de monstros para salvar o local. Há muito tempo que eu esperava continuação de Ladrão de Raios. E como esse primeiro foi muito fraco nas bilheterias, muitos pensavam que não ia haver uma continuação. Mas, graças aos deuses, os DVDs venderam muito e assim a Fox decidiu dar continuidade à franquia. Duas coisas legais que eu vi no trailer foi, primeiro, Annabeth está loira, como é no livro. E segundo, a Clarice finalmente apareceu, o que, com certeza, vai deixar a história muito mais interessante. Mas as notícias sobre Percy Jackson não param por aí. O autor Rick Riordan falou em seu Twitter que está escrevendo uma nova história sobre os olimpianos. Mas esse novo livro não é sobre PES e nenhum outro semideus, e sim sobre os próprios deuses gregos. E será narrada por ninguém menos que o próprio PES Jackson. Pois bem, aqui acaba nosso primeiro Newcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de divulgar para os seus colegas e amigos. Até a próxima.